Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. E se eu desta vez, no início do Cá se fazem, cá se tocam, disser eu? A palavra eu que significa muito, pode significar muita coisa, efetivamente, e a cada um de nós, naturalmente, é nem mais nem menos do que o título do primeiro disco a solo de Micaela Vaz, que assina como Ela Vaz, um nome que daqui a pouco já vão perceber, já falámos aqui na Boa Nova, ainda que ela não tinha sido nossa entrevistada. Na altura falávamos com Sérgio Crisóstomo, mas, enfim, deixo só isto para começarem a pensar, aqueles que nos acompanham mais assiduamente, onde é que ouviram falar de Micaela ou Ela Vaz. Pois bem, por via deste disco, que já está disponível para venda, saiu há meios de dias, e que recomendo que procurem, mas claro, nada melhor do que ir ouvindo ao longo desta conversa também algumas músicas, para ter precisão de que é que estamos a falar. Ainda que, na Boa Nova, por via de alguns singles, e o primeiro single que saiu em antecipação ao álbum, já vou falando sobre Ela Vaz. Mas, enfim, se bem sabem, aqui no Cá se fazem, cá se tocam, temos sempre os protagonistas para falar deles próprios. E aí hoje, por maioria de razão, alguém tem que falar de eu. E isso acontece precisamente com Ela Vaz, que está, ainda que seja ao telefone, não está assim tão longe quanto isso. Temos entre nós a Serra da Pala e pouco mais, e, efetivamente, o que temos, porque ela está em Aveiro. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Ora bem, pois bem, não estamos assim tão longe quanto isso. E a verdade é que a Boa Nova também tem ouvintes, mesmo em FM, nessa zona. São vicissitudes da tecnologia que permite chegar o FM quando pelo primeiro não chega. Mas coisas engraçadas. Mas a verdade é que online, hoje a Rádio Nova chega um pouco a todo mundo. E é um prazer, de facto, dar a conhecer este álbum, que há pouco dissemos, de Eu. Porquê significar este primeiro disco e, de algum modo, intitulá-lo Eu? Uma coisa que, na prática, é algo muito íntimo. Isto tenho que voltar um bocadinho atrás, falar um bocadinho do que veio atrás para justificar este Eu. Muito bem. Eu ir atrás, carreira... assim, nós já estamos aqui pistas. Alguns dos nossos ouvintes que já lá chegaram, quando falei aqui o nome do Sérgio Crisóstomo. Mas então será a própria ela que vai explicar. Exatamente. Então, a minha carreira profissional começou há cerca de 10 anos e participei em alguns projetos, entre os quais o Stockholm Lisboa Project, em que era colega de banda de Sérgio Crisóstomo, exatamente, e participei noutros projetos, como o Cancionário, do Ricardo Barreira. Exatamente. E durante esses 10 anos fui assim, participando em projetos de outros artistas. E fui desenvolvendo uma necessidade de traçar um caminho feito por mim, pronto. Achei que já tinha chegado o momento de seguir um caminho a solo. E daí ter surgido este disco e chamá-lo Eu, porque é o meu primeiro, embora já tenha gravado outros discos, este é o primeiro que faço em nome próprio. E por isso mesmo é muito especial. Tudo para mim. Oh, mar. Oh, mar. Oh, mar profundo. Oh, mar. Negro altar. do fato com o Micaela Vaz, de que a vem assinar como ela Vaz, a partir de agora vai ser tratada por ela, aqui entre nós. Exatamente, sim. Mas vamos falar de alguém que, por vir estes projetos onde esteve, no momento de Stockholm Lisboa Project, e também de outros contactos que teve, a verdade é que já foi correndo numerosos palcos por todo o mundo. Na prática, acho que só não foi à Coreia do Norte. E eventualmente já foi mais difícil, exatamente, não foi a países islâmicos, mas enfim, correu o México e a Espanha, falo espanhol, Alemanha, Bélgica, Suécia, Noruega, Suíça, Estados Unidos da América, enfim, grande parte deste mundo foi pisando palcos. Foi neste trajeto que de algum modo foi pensando ou assumindo que a determinada altura queria seguir um caminho próprio, mais seu? Foi nesse trajeto. Embora nunca, não foi nada assim muito racional. Uhum. Eu, foi acontecendo. Foi mesmo, chegou uma altura em que eu pensei, eu agora o que eu gostava mesmo de fazer era algo a solo. Não poderia ter sido antes, porque não estava preparada para isso, mas foi esse percurso que fez com que eu sentisse essa necessidade e desse esse passo de me atirar para a frente e fazer esse disco. É próprio o estilo musical, de algum modo, foi isso que aproximou de nomes como o Ricardo Parreira, ou o Sérgio Crisóstomo, enfim, ou outros músicos com quem trabalhou, o Amélia Muge. Esse estilo musical que hoje também verte aqui no seu disco, foi-se agradando dele, ou de algum modo, mesmo antes de ser cantora, já era este estilo que de facto a despertava interesse? Bem, eu na minha infância e na minha adolescência, eu gostava muito de pop. E ouvia o Michael Jackson e a Madonna e gostava muito dessa realidade pop. Quando fui ficando mais velha e também muito por influência do meu irmão Rui Vaz, que foi o produtor musical e foi produtor, ele formou-se no Canadá em produção, numa altura em que isto ainda não era muito comum em Portugal. E ele, quando regressou a Portugal, produziu o disco, um disco revolucionário, no fado, o disco A Mai, de Paulo Bragança. E eu acompanhei esse todo o processo de realização, de produção do disco. E então foi nessa altura que eu comecei a descobrir a música tradicional portuguesa, o fado, e comecei não só a interessar-me por esse género musical, como também a descobrir a minha voz e a minha vontade de cantar. Nessa altura, quando o meu irmão faleceu e tudo mudou, a minha relação com a música mudou muito e tornou-se mais séria e mais... Bem, nessa altura também, quando eu não sei se estou aqui a alongar... Não, estou a contar. E gostamos de perceber que, efetivamente, de algum modo, você está a cumprir um legado na prática, não é? Sim, sim. Digamos que o meu percurso na música tem passado por ciclos de 10 anos. Foi a grande influência do meu irmão e depois, quando ele faleceu, eu achei que não seria possível ser cantora em Aveiro, vivendo longe, no fundo vivendo longe de Lisboa, que era onde eu via que o circuito se movia, o circuito de indústria. E então, durante os anos depois dessa fase, eu desisti da música. E então segui outro percurso profissional, até que, mais ou menos em 2007, conheci o Rui Oliveira, que é um músico que eu admiro muito, gosto muito, que é daqui de Aveiro também. E eu comecei a assistir aos concertos dele e comecei a... ele começou-me a convidar para cantar. Então aí eu comecei a cantar nos concertos, cantava dois ou três fases e comecei a desenvolver mais esse gosto pela música de raiz da nossa tradição. Enfim, já ficamos a saber coisas que não sabíamos. E também, de algum modo, é interessante não só pela pesquisa que se faz, mas para aquilo que descobrimos no momento da conversa. E que nos agradou bastante. Thank you. tão grande, sem fronteira nem medida. Águas do pensamento, vim de regar o sustento da minha vida. Queimou o sol por trás do monte, queimou o tempo parado, queimou o rio com a ponte. Águas dos meus cansaços, semeai os meus passos como uma fonte. O nome da Ella Vaz, de repente, ainda que seja alguns desconhecido, enfim, está a iniciar um trajeto novo, até usando o seu nome próprio, do pessoal em geral, mas de repente o seu nome já era conhecido entre os seus pares, entre os músicos. E só isso é que permite perceber que num disco de estreia tem nomes como a Amélia Muge, a Uxia, o Miguel Calhaz, o Ronquiao, o Rui Alvim Cava falou, o Nuno Carmarneiro, o Viriato Teles, o Ricardo Fino, o Filipe Raposo, e acho que não estou a esconder, o Joaquim Delst, do Quiné, que aliás é o homem que tem a produção e os arranjos no grande parte deste disco. Portanto, como é que é chegar ao pé das pessoas assim, olha, eu quero estar, que estejas no meu disco eu, no meu disco estreia? A primeira pessoa a ser escolhida foi o Quiné. Quiné eu já o conhecia do tempo do meu irmão, eram amigos e trabalharam juntos e eu já conheci dessa altura. Então ele foi a primeira escolha que eu fiz, porque ele é um artista fantástico, um percussionista que eu gosto muito, e também depois conheci o trabalho dele como produtora do disco dele, da Cor da Madeira, e do Ricardo Fino também, e de um outro, de Helena Oliveira, disco muito bonito também, de músicas de Açores. Uhum. E então também ajudou muito eu ter um produtor que é reconhecido pelos pares. Por isso foi sempre, eu sempre que me apresentei à Amélia Muge, que não me conhecia, eu apresentei-me como, eu sou a Micaela, quero fazer, estou aqui a, necessito de música, estou aqui a fazer um disco, e o produtor é o Quiné. E isso ajudou muito a validar o trabalho. As pessoas já sabiam que um disco produzido pelo Quiné, com certeza que seria bom. E de alguma forma validou, ajudou a que todos estes compositores e letristas participassem no disco, com certeza. Muito bem, serviu-se de uma muleta, claro. E isso hoje em dia também é muito importante, tendo em conta que a produção musical, felizmente, vai crescendo. E são projetos novos estes que, eventualmente, vão dar a conhecer nomes novos. e é preciso de alguém que abra uma porta. No caso, então, teve aqui o Joaquim Teles. Ela está muito além do cantar só. Para além de ter outras canções de autores reconhecidos, como José Afonso, que aliás começou logo aí a demonstrar este disco, até como pré-anunciar um tema do José Afonso, ou do José Mário Branco, ou do próprio João Afonso, o sobrinho, Pablo Neruda e Vidal Jara, a verdade é que tem aqui temas originais seus. Ora bem, eu desafio de lançar um disco e de repente também ter aqui os seus originais, é mesmo, entre aspas, o risco completo. Olha, na verdade eu tenho só uma música que eu que compus. E foi muito por acaso. Não foi nada intencional. Por acaso, essa história até é um bocadinho curiosa. Porque eu estava a trabalhar gostava muito de um fado muito antigo. E andava a ouvi-lo muito, mas de repente eu achei que aquelas palavras soariam a mim, soariam melhor noutra melodia, e comecei a cantar o poema com outra melodia e mostrei ao Quiné e ele disse: olha, isto aqui está giro, até gosto mais desta melodia do que a anterior. E depois até pensámos: já temos uma música nova, precisamos de uma letra. Então, para não usar a que já existia, para ficar um tema completamente original. E então pedimos ao Viriato Teles e ele fez uma letra e foi assim que nasceu. Muito por acaso. Nada, eu acho que não sou assim uma compositora. Foi muito por acaso. Navio sem rumo, esquecido da rota, navega perdido nas voltas costas do mar. Dia após dia que a vida derrota quem nela apostou e não pode jogar. Quem nela apostou e não pode jogar. Desafio, repete-se a história de quem pela vida passou sem saber. Os barcos parados no cais da memória, o tempo adiado sem tempo a perder. O tempo adiado sem tempo a perder. Quer fosse um delírio, quer fosse uma espuma, de sol um peito a gritar. Quem dera que houvesse na vida mais que uma maneira de ser feliz a cantar. Maneira de ser feliz a cantar. Por dentro da noite revela-se o mundo, as marcas de tudo. Só vale quando é para viver. Nem força de gente, nem fúria de agouro tem sopro que chegue para contradizer. A força do mundo que vale o tesouro é força de querer e querendo fazer. Nem força da gente, nem fúria de agouro, sem sopro que chegue para contradizer. Nem força da força do mundo que vale um tesouro, é força de crer e crendo fazer. Miguel, eu não lhe disse, mas a verdade é que quem vem aqui à Bonova pela primeira vez passa por uma fase de três desafios. Isto é um bocadinho nosso. Está disponível para eles. Vamos lá ver, quais são? Vamos então. Primeiro deles, imagino que vem fazer aqui um concerto em Alveiro Hospital. Creio que nunca o fez, mas já esteve aqui bem perto, esteve aqui em Gouveia com o Stockholm Lisboa Project. Exatamente. Eu sempre que estive no concerto, por isso é que me recordo. Bom. Já vão uns anos, talvez há uns 5, talvez mais. Sim. Pronto, esteve aqui em Gouveia, creio que é aquilo mais perto que teve, mas pronto, aqui em Alveiro não esteve, mas veio agora fazer um concerto, precisamente com o espetáculo Eu. E a pergunta, o desafio que se faz é este: pode trazer consigo, a convite da Comissão de Festas, trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais? Quem é que ela iria convidar? O primeiro que eu ia convidar é mesmo o Rui Oliveira, que tem um espetáculo, para além de cantar no meu disco, e ele tem um espetáculo dele que se chama Andarilho 2.0, muito interessante, que funde a música tradicional portuguesa com música eletrónica, com um DJ de Ão. E é muito interessante. Esse era sem dúvida, um projeto que eu convidava. Muito bem. Cobre-te, canalha, na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol do verão. Somos nós os teus cantores. Oh. são os tambores. E o outro? E o outro? Assim, de repente, a Amélia me... A cozedura do peito, o cheiro a papel gelado, o cantinho de amargura, o raio do sol queimado, junto do bolso do fato a morte, a vida a vitória. Fica lá minha menina, se acredita nas tuas palavras. Fica lá minha menina, se acredita nesta história. Linda e velhinha, quando está a preparar, linda e velhinha. Amélia, segundo desafio, vem uma banda ou um cantor da cena internacional e que chega a Portugal e diz assim: não preciso de ter no meu concerto a participação da Ella Vaz. Ora bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Gostava a Buica. Ah, muito bem. Olha, creio que é uma estreia, acho que nunca ninguém escolheu, portanto, aí está. Terceiro desafio, o último. Dizem que é o mais difícil, vamos lá ver. Ai, meu Deus. Há um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional. E diz a ela: olha, gostaríamos muito que fizesse uma versão de um tema desse autor ou dessa banda para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Gostava do Fausto, muitas do Fausto. Muito bem. Por este Rio Acima. Qualquer uma do Por Este Rio Acima me deixaria muito feliz. Muito bem, está escolhido. Olha, aí não, o Fausto já foi de facto muitas vezes escolhido, e bem naturalmente, para ser homenageado. E aí está um autor, curiosamente aqui na Boa Nova, enfim, ainda não conseguimos chegar à fala. Assim, dizem-nos, até aos seus promotores, que não é pessoa muito dada a entrevistas, mas a perseverança pode ser como de alcance. Não? Mas é de facto um autor que gostamos bastante e que é nomeado muitas vezes neste desafio pelos colegas músicos. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorro o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou. Por este rio acima, por este rio acima, os barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem varandas. Cabelos de Inês desenham memórias ao longo da água. Bosques enfeitiçados, soltos laranjeiras, campinas de trios. Amores repartidos afagam as dores quando são sentidos. Monstros adormecidos na esfera do fogo, como nasce a paz. Por este rio acima, sonho quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Meu sonho quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Por este rio acima, e é de uns, também é de outros, não é mais nem menos. Nascidos foram todos do suor da fêmea, do calor do macho. Aquilo que uns tratam não hão de tratar, outros de outra coisa. Pois o que vendo fresco não vendo salgado, nem também o seco. Na terra em harmonia perfeita, suave, das margens do rio. Por este rio acima, meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais, que eu também, meu bem. Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais, que eu também, meu bem. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fumo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas do rio dos céus. Escorro gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou. Ora bem, estamos a falar com ela Vaz sobre o álbum de estreia Eu. E neste contexto que ela agora está, o álbum está aí para venda, recomendamo-lo e começa a mostrá-lo. Temos aqui algumas datas que já vimos, até, enfim, não alguma disto hoje passa um pouco por circuitos de salas pequenas, normalmente proporcionadas por uma, enfim, pela FNAC, onde se vai mostrar, mas é verdade que o concerto de estreia, que assim chama-se estreia, é em Aveiro, enfim, em casa, não é? Porque é que acha em que... É ali ao lado. É ao lado, sim, é Ilha. 5 quilómetros, mas é uma cidade independente. Aveiro e Ilha, eu gosto muito de separar. Uhum. Muito bem. Cidade. Portanto, está, vai apresentar em casa. E eu faço aqui a pergunta, que já alguns, enfim, com algum toque de malvadez, mas é... E ir a Lisboa, quando é que isso será? E pergunto-lhe, será que ainda é necessário ir a Lisboa? Porque parece que se as coisas não acontecerem na capital, parece que não aconteceram. Em Lisboa ainda não tenho nada agendado. Estamos a trabalhar alguns passos e não tenho nenhuma data que possa anunciar agora, em breve, a não ser as FNAC, que serão alguns em dezembro, mas ainda não está fechado o dia para as FNAC de Lisboa. Uhum. Mas pronto, o que eu posso dizer é que no dia 11 de novembro vou estar na Casa da Cultura de Ilhavo, que é uma casa muito bonita e que tem agora um projeto cultural muito interessante, com 23 milhas, e vou lá estar com a maior parte dos músicos que gravaram este disco. E terei também comigo dois convidados especiais, o Rui Oliveira e o João Quial. Portanto, está aqui anunciado. Antes disso, podemos dizer que a 14 de outubro vai estar pela FNAC do Porto, do Mar Shopping, portanto, onde poderão e do Norte Shopping também, no mesmo dia. Shopping, e, portanto, de algum modo é o mais próximo, poderão ter contacto com a Ela Vaz, que naturalmente terá todo prazer em autografar os discos que lhe cheguem ao pé dela. Claro que sim. que se adivinha. Se o medo de ter medo é infecundo e a dor de estremecer não dói sozinho. Ainda voltar atrás sobre aquilo que tem sido a sua participação, porque uma das pessoas que infelizmente já hoje falecido, que disse muito bem da sua voz e da sua maneira de estar, foi Fernando Alvim. Nós tivemos a oportunidade, quando foi o álbum Fados e Canções de Alvim, até fazer dois programas seguidos, porque o disco era tão interessante e tinha tantas músicas. Aliás, ele próprio era duplo, não é? Pois é. Fazer o destaque, necessitámos de dois programas seguidos. E recordo com uma saudade a entrevista que Fernando Alvim nos concedeu, e onde ele teve o gosto de falar de todas as vozes que convidou e falou também de si. Ora, nessa altura, que efetivamente que andava também, como disse há pouco, ainda num permeio entre uma vida profissional que tinha seguido e o recolher-se mais dedicado à música, são estas pequenas coisas, pequenas entre aspas, que de algum modo motivam as pessoas a seguir um determinado tipo de caminho? Sim. Bem, eu ter sido convidada para o disco do Fernando Alvim foi uma honra imensa. Para além do músico fantástico que era uma pessoa extraordinária, ímpar, daquelas que há poucas no mundo, muito doce. Sim, a par com a esposa, sabe que ainda, já depois, sim, da morte dele, seria, fomos trocando correspondência, porque de facto, gente muito agradável, não tem outro nome, sim, para se dizer. De uma simpatia extrema e. Bem, eu adorei conhecê-lo e tocar com ele. Foi fantástico. E sim, em resposta à sua pergunta, foi muito importante. Foi este percurso que fez com que eu tivesse a certeza que era este caminho que eu queria trilhar. Mas que mal estão as ostras, por ninguém as querer abrir. Ficam muito esperançadas, vendo a maré a subir.

sem sossego. Corre o tempo devagar, duas mãos desencontradas, sem saber onde morar. A noite tão comprida, tão difícil de passar. Quem não sonha espera ainda cada hora é meu pesar. Vai, vai, vai, vai, vai. Nós já sabemos perfeitamente que o chegar às pessoas nem sempre é fácil. Explora bem, tem um bom site, elavaz.com, interessante, onde aliás as pessoas podem ouvir as suas músicas. Muito obrigada. E isso é importante, porque hoje em dia é preciso jogar em vários campos para conseguir chegar às pessoas. Depois, se as pessoas gostam ou não, são outros 500. Mas a verdade é que alguns projetos morrem na praia porque não chegam às pessoas. E agora, aquilo que eu quero pedir é o seguinte: se quiser bater em alguém, aproveite este tempo de antena, que é fazer assim, o que é que falta em Portugal para que alguns projetos que são meritórios, quer a maneira como são feitos, quer a maneira como são organizados, quer pelo talento das pessoas, muitas vezes morrem na praia, efetivamente, porque não chegam às pessoas. Se quiser bater em alguém, esteja à vontade, nós incluído. Não é necessário bater em ninguém. Bem, o que eu acho que seria bom era que os agentes culturais olhassem para os projetos, ou os programadores decidissem, pudessem decidir a sua programação com base na qualidade dos projetos e não tanto com encher uma sala ou não, porque encher a sala ou não tem a ver com esse mediatismo. Uhum. E o mediatismo muitas vezes custa muito caro e nem sempre é possível ter acesso a ele. Por isso seria muito bom que houvesse uma aposta na cultura e que os programadores pudessem decidir com base na qualidade do artista, independentemente de ir encher ou não uma sala. Acho que é uma função, é uma função também do Estado, digamos, poder, é um dever oferecer cultura às populações e não só dar-lhes o que elas querem ouvir, o que elas já conhecem. É muito bom poder descobrir projetos novos e uma das fontes é eles virem atuar às nossas terras. Ela quis ser simpática e quis falar aqui só em aspectos racionais para a escolha das pessoas. Mas o problema é que às vezes nem há os racionais dos emocionais. Às vezes são... Olha, não há critério, muitas vezes. É mais do mesmo. E o mais do mesmo nem sempre é o mais importante, não é? Há espaço para tudo. E hoje em dia o tudo tem sido precisamente mais do mesmo. Ainda mais nesta fase agora, enfim, passámos há poucos dias do que diz respeito às autárquicas, não é? Houve interesse em levar aquilo que as pessoas aparentemente gostam, portanto. E ficamos aquém de mostrar aquilo que quer se goste, quer não, mas que às vezes não se chega a mostrar. Isso é pena, efetivamente. Mas ela quis ser simpática e não quis bater em ninguém. Pronto, paciência. Olha, mas foi um prazer de facto falar consigo a propósito deste seu álbum. Nós aqui, muito a nossa quarta parte, vamos tentar divulgar o mais possível, porque é meritório que assim aconteça com este disco, que está muito interessante. As palavras são nossas, mas não são só nossas. Bem sabe o que tem sido dito sobre este disco e escrito sobre ele. Dá-lhes parabéns, efetivamente. E claro, antes de mais, dizer-lhe já que a porta está aberta e seguramente vamos ter mais motivos para nos encontrarmos, se Deus assim quiser, mais vezes ao longo do tempo, as outras coisas que anda a fazer. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. Obrigado a nós. Sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma e é tão lento teu suar, tão como o triste da vida. A primeira pancada tem o som de